pois há caminhos que nunca segui. Uma voz a chamar-me eu ouvi. Direi, meu Senhor, confiado em ti, estou pronto ao teu mando seguir. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Palavras terás de amor e perdão, que aos outros eu deva levar. No triste caminho do vício estão perdidos que eu devir buscar. Senhor, se a tua presença real meu trabalho há de fortalecer, darei a mensagem bem firme e leal. Estou pronto a cumprir teu querer. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer. Sustento só dependerá e de tudo me has de prover. A tua vontade a minha será. Estou pronto a voltar-te, meu ser. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a ti pronto a obedecer.